você não sai de mim. Seu cheiro impregnou na minha calça jeans, tava lembrando aqui. Você louca de gin, rebolando pra mim. E o som estralando, você só de calcinha. Aquele funk pesadão tocando, tô com saudade da minha novinha. A cara que tu faz quando a gente tá fazendo, ainda lembro, ainda lembro. Aquela safadeza do seu apartamento, ainda lembro, ainda lembro. A carinha que tu faz quando a gente tá sai de mim. Seu cheiro impregnou na minha calça jeans, tava lembrando aqui. Você louca de gin, rebolando pra mim. Vai! E o som estralando, você só de calcinha. Aquele funk pesado tocando, tô com saudade da minha novinha. A cara que tu faz quando a gente tá fazendo. Ai, ainda lembro, ainda lembro. Aquela safadeza no seu apartamento. Ainda lembro, ainda lembro. A carinha que tu faz quando a gente tá fazendo. Ainda lembro, ainda lembro. Aquela safadeza no seu apartamento. Ainda, ainda lembro. Tu subindo. Naquele movimento, tô subindo e descendo.